DM 313, Zulu correto, ajuste no 014, pronto para a cópia. Postinei 6313, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolada 0, primeira curva à direita, saída no perfil Arbor, após Arbor Elefa, onde intercepta o Zulu 21, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Controle plano 119, decimal 35, adicione no transponder 5113, postinei 6313. Três após a UP Zulu 21, utilizada conforme rota apresentada no plano, ok? Chané 6313, cortejamento question, enquanto para o pushback, acionamento. Alô, 1984, responda. Prossiga, 1984. Estou em contato com o Bob lá, de São Paulo, parece que está havendo uma discrepância. Mas parece que foi transmitido aos 22 de 11 do Lourdes. Está anotado e nós estamos verificando aqui completamente o plano de voo. Ele não está conseguindo localizar esse plano, ele questionou até o endereçamento que foi. Nós estamos verificando num sistema que tem auxiliar em caso de desvio do endereçamento original, ok? Estou aguardando só o retorno dele. Agora, se o senhor puder pedir para retransmitir esse plano, seria o ideal para utilizar. Ah, tá aqui, vocês já estão já gerenciando a utilização. Na escuta? Ok, localizou o plano, ok? Foi localizado. Não há necessidade de pedir para retransmiti-lo não, ok? Ok. Eu só vou verificar junto ao centro, tem lá a questão de Fortaleza devido a uma aeronave acidentada, mas a princípio com relação ao plano está tudo ok. Ok, aguarda. 5595, boa noite, acione a identificação. IP-5595, contato radar, 67 milhas nordeste do VOR de Salvador. Chame quando pronto para descida, o ajuste é no 04, voando na proa de Bons para a chegada a Bons. 5595. IP-5972, desce para 2000 pés, ajuste no 04, reposta estabilizado no ILSX Ferreira Pista no 0. Descendo para 2000, 1014, reporta estabilizado, 5972. No 076, boa noite, acione a identificação, autorizado chegada à mare, desse mantém o nível 050, o ajuste no 04, no 076. No 076, 514, morreu na mare. No 076, da presente, voa Itape. Confia a posição para ser voada? Itape, da presente, no 076. Muito grato, boa Itape. Controle, poderia informar se Fortaleza já está liberada a pista? Gol na 076, aguarde. Controle. Prossiga. Foi verificado e, por enquanto, o estimado para a abertura da pista em Fortaleza são mais 20 minutos a partir de agora. Mas a previsão não é certa ainda, vai ser informado. Ah, tá ok, muito grato. Nada. Chama 313, livre treinamento, pushback, chama para o ataque. Chama 313. 076, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste no 0 no 4. 3 mil, tá liberado a restrição em TAP de 50? Liberado das restrições de altitude e velocidade na posição em TAP, no 076. E no 076, descendo direto 3 mil, estado 1014. Rio 5972, interceptando o localizador. Rio 5972, torre no 8 decimal 6. 8 6, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Rio 5972, interceptou o localizador. 5972, boa noite. Avistado, continua a aproximação, uma centena 895972. Gente, Rio 5972. O web 6747, puxa estacionamento, posição número 5. Aviate 6747, autorizado puxa de estacionamento, chefe de ataque. Chama na taxa, é de... Salvador, Oceanero 6303, com ONU, 8 famosos, autonomia 3 horas, 5 ONU, minutos, do Fernando Calhão. Ano 68, Galeão 351. 351, autonomia. POB, autonomia. O Oxenai 6303 está autorizado a táxi até o ponto de espera da Dona Zero, via Índia Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chama Torre 118, são 62, ajuste no 0 no 4. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 62, 0 no 4, 1300. Uma 076, livre descido para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado em LSX Ferreira, pista no 0. Ok, descida livre a 2 mil, reporta estabilizado na X Rei da 1 no 0, gol no 076. 0115. Gente, azul com a 209, eu não tenho plano do senhor ainda, quando chegar aqui eu colo com o senhor essa saída. Ok, mas confio na saída, pelo que seria da El? Chama da El Lira Bridge, da El Pizulu 16. Ok, obrigado, não tem mais que você vai. No 5 tá pronto pra descida? Afirmo, 5 no 5. Desse mantenha 4 mil pés. O ajuste no 0 no 4, 5 no 5. Para 4 mil e 14, 5 no 5. no 6613 do Xaner, ponto 0 do 90, pronto. Ali mantém cabeceira no 0, Xaner 6313. Ali mantém. Solo aos 4-6, libere direita, chame Solo em 1219. Libera direita, 219, obrigado. Solo Salvador, Rio, 1979, F2, ligou. 5972, 2 ataques via Alpha Kilo, parte 3, atenta a sinalizador. Alpha Kilo, parte 3, atenta a sinalizador, 5972. Livre decolagem da 1-0, 110 graus com 963, 1-3. Meia 747, 172 a bordo, 352, confirme. A bordo, 172. 172. O Jet 6747 autorizado táxi até o ponto de espera da 0, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, 1 edição meia dúzia, ajuste no 0 no 4. 17, Índia Alfa, no ponto de espera 18-6-6-7-5-4-7. Siga aí, 5972. Informação aí, pedi a próxima aeronave para checar. Se não tem posicionamento agora aqui em Sol, a gente tem um observando encaixadinho aqui na nossa tampa do slide, ele é certinho. O papinho do lado esquerdo estava 3 vermelhas e do lado direito estava o normal, com as tampas de 2 vermelhas. Gente, eu vi 5972, obrigado. Excelente, grato, Rio 972. Controle em 11935, uma boa noite. 11935, Janel 6303, uma boa noite. Estabilizou ILS, gol 1076. Tô no 076, passando Duna, completa aproximação, torre 98.6. 86, até já. Até. Controle Salvador, uma boa noite, posicionando 6303, cruzando 1.910, Arbor. Xaner 6224, correção, Xaner 6303, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da Arbor. Submantém 360, sai da Arbor. Gente, o azul 420 mais aterrizado com o FIS, nível 360. Decola pista no zero, furou pela direita, saída Gael, Leda, Brilha, até o 1-6. Controle 1-9-3-5, campo 5-1-2-4. Azul 419, contagiamento crash, apontando pushback, acionamento. Gente, 420 a mais. 76 está aproximando do Índia CR, baixa carga. Boa noite. Boa noite, continue na aproximação, informarei pista livre, 110 graus com 8 nós, gol 1076. Meia. E na aproximação verifique se o senhor recebe normalmente o papi, as lâmpadas tanto da esquerda quanto da direita estão normais. Devido à aeronave que pousou à frente, ficou na dúvida com relação a isso, o senhor poderia por gentileza verificar? Claro, já vista, duas vermelhas e duas brancas. Ok, obrigado. Xaner 6224, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a man, desse montanha o nível 050, o ajuste no 0 no 4. acabando a chegada para o 050. 355 no 5, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Reporta estabilizado no ILS XR da pista no 0. Para 2000, reportará estabilizado no ILS 355 no 5. No 076, o vento 110 graus com 8 nós, tem pouso livre e pista no 0, no 076. No 076, pouso livre lá 0. 76747, decolou 51, chame o controle na frequência 119.35, uma boa noite. 1935, obrigado. Controle, boa noite, 6747 da web. Channel 6747, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha o nível 360, sai da arte. Ah, boa, 360, 6747. Beleza, vou 9084. 3 vermelhos da direita, 2 vermelhos, 2 brancas. A segunda branca tá vendo. Ok. Seja o Golão de 84. A empresa informou que a aeronave está sendo removida de Fortaleza, que estava deixando o aeródromo impraticado. Eu tenho a nossa autorização, Salvador Fortaleza, 984. Gente, aqui é o 484, vamos consultar a torre Fortaleza e aguarde um minuto para a coordenação. É, obrigado, é o voo na posição 2. No 076, seu solo 53, liberando à direita, chame solo em 1219. Então, confirmando, só avistou 3 vermelhos à esquerda, não é isso? Positivo, 3 vermelhos, 1 branca, à direita 2 vermelhos, 2 brancos. Ok, então a direita aparentemente ok. Obrigado, hein? Doa, boa noite. Vou no 076, levando a pista, tudo isso. Vou no 076, atrizado Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama para o ingresso a Juliette, vou no 076. Esquerda no papi, então fica atento e tem pouso autorizado 90, trip 55 no 5. Pouso autorizado, passar e travar, trip 55 no 5. Trip 55 no 5, passou informação, estamos vendo o papi 2-2, ok? É, o tráfico antecedeu também nessa posição, ele já informou, quando chegou aqui na curta final, bem na curta final, já cruzando aqui sobre o eixo da 17, que ele avistou a irregularidade, ok? Ok. Bono 076, autorizado para o fiscal, portão 4. E o Juliette para o 4, Bono 076. 6303, submantenho nível 360, chame Centro Recife no 28, decimal 8, alterna no 260. 288-266, grato, Chanel. Chanel 6224, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 04, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 200 pés agora. Ok, obrigado. Nada. Vou dar 084 na escuta do sol. Bom, na 04 foi feita a coordenação com o CGNA e não, ainda não está autorizada, a pista ainda continua fechada. Aguardando, senhor, se eu tiver autorização. Cheque. O 515 no solo 57, liberando à direita, chame solo 1219. Direita 219, 515. Boa noite, 515. Boa noite, autorizado Alfa Kilo, bate 3, atenta sinalizador. Alfa Kilo, bate 3. Jet 6747, submantenho nível 360, chame Centro Recife no 28, decimal 8, alterna no 260. 27, 288, subindo 360, obrigado.